up, bro? Cheers. Cheers from Portugal. You got a chance online. Oh, my God, I love the Slovenia. Porque aqui já é tarde. Then you can get jamming online. Cheers, man. Online. tá todo ausente. Já não sabes como fazer. Já tô a gritar bué. Thank you.